agora sou eu. Não queira mais ser guiado por suas decisões. Sempre dá errado quando você caminha por suas emoções. Pare tudo e ouça minha voz. Não se explique, eu sei de tudo e estamos a sós. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está. Remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Eu sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os teus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. E só me adora porque da tua história quem cuida sou eu. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está. Remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio agora.